direto da Marechal, o centro. Eu me apresento, Lide Luiz, V2, a Viela, Jardim Rosas é o bairro, Francisco Morato, itinerário Zona Oeste, minha voz tá no ar. Preto P, pra C, BR, tráfico 11 é a origem, tem que saber respeitar. L Dias na produção, Wanderson, a fusão. A banca tá formada, chega pra somar. HP também tá com nós nesse rolê. É nóis, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar.